Ouça agora na Antena Web Antena News. A seguir, não perca mais uma edição de História e Geografia. Sejam bem-vindos ao Antena News. Os estivadores portugueses estão em greve. A paralisação afeta todos os portos nacionais e pode ter um impacto importante nas exportações. Os preços dos combustíveis voltaram a subir. A partir da meia-noite de ontem, as gasolinas e o gasóleo ficaram mais caros 3 cêntimos. O Benfica venceu o Leiria e é líder isolado do campeonato. Às segundas-feiras, pelas 21h30, Sofia Corte Real revela-lhe a Caligrafia dos Poetas. Um espaço onde ficamos a conhecer poetas e poesias que fizeram história, essencialmente, na literatura portuguesa. Caligrafia dos Poetas. Um espaço onde a palavra ganha mais vida. Todas as segundas-feiras, às 21h30, com a apresentação de Sofia Corte Real, da Rádio Antena Web. Os estivadores estão em greve. Todos os portos portugueses estão fechados, com exceção para Sines e Leixões. A perturbação nas exportações, em empresas como a Galp, a Auto Europa e a Sonae, obrigou a que as grandes indústrias criassem rotas alternativas para conseguir escoar os produtos. A greve foi convocada para travar a insolvência da ETP, a Empresa de Trabalho Portuário, que, diz o sindicato do setor, pode mandar para o desemprego 60 pessoas. A paralisação começou à meia-noite de hoje e está prevista durar até às 8 da manhã de sábado. O preço dos combustíveis subiu de novo. 3 cêntimos por litro em todos os combustíveis desde a meia-noite de ontem. A Galp e a Cepsa já aumentaram os preços. A Repsol acrescentou apenas 2 cêntimos e a BP ainda só aumentou 1 cêntimo, mas no final da semana já deve estar equiparada à subida da Galp. A valorização do barril de petróleo é a razão principal para o novo aumento nos combustíveis. O Ministério da Saúde vai pagar a substituição dos implantes mamários da marca PIP, desde que a operação tenha sido feita por questões de saúde, num hospital público e se o implante demonstrar visível inflamação e deterioração. Medida idêntica foi também adotada pelo Estado francês. As farmácias madeirenses deixaram de dispensar medicamentos com comparticipação. A partir de hoje, e até que o Governo da Madeira regularize a dívida de 77 milhões de euros à indústria farmacêutica, os utentes vão ser obrigados a pagar o custo do medicamento por inteiro, mesmo aqueles que são comparticipados. Ainda assim, há farmácias que já se comprometeram a devolver o dinheiro a mais, pago pelos utentes, em relação aos medicamentos comparticipados, depois da situação ter sido regularizada pelo Executivo de Alberto João Jardim. José Sócrates não compareceu hoje no Tribunal de Monsanto para o julgamento do caso Independente. O antigo primeiro-ministro foi arrolado como testemunha de Luís Arouca, antigo reitor da Universidade Independente, mas não compareceu, alegando como justificação que está no estrangeiro. Na Áustria, a neve está a provocar o caos. Há aldeias isoladas, estradas cortadas e as autoridades já proibiram o acesso a locais mais isolados e situados no meio das montanhas. Angela Merkel e Nicolas Sarkozy reuniram-se hoje no primeiro encontro franco-alemão desde o início de 2012. O objetivo das reuniões, que têm acontecido uma vez por mês desde o início da crise na Europa, tem sido apresentar estratégias conjuntas e medidas comuns para salvar a moeda única. Recorde-se que a Alemanha é a primeira economia europeia e a França a segunda mais forte. O Benfica venceu o União de Leiria por 4-0 e está agora isolado na liderança do campeonato. Bruno César, Cardoso e Rodrigo, por duas vezes, fizeram os gols encarnados. Com o empate entre o Porto e o Sporting, o Benfica subiu ao primeiro lugar da Liga, com 36 pontos. Atrás seguem o Porto, com 34, e o Sporting, com 28 pontos. Este foi o Antena News, de seguida fique com História e Geografia com Joaquim Cardoso. Boa noite.